Salve as crianças. São Cosme, São Damião, oi Damião, cadê Tom? Tom foi passear no cavalo de Ogum. São Cosme, São Damião, oi Damião, cadê Tom? Tom foi passear no cavalo de Ogum. São Cosme, São Damião, oi Damião, cadê Tom? Salve a Paulinho. Alô, mocinha, você está me ouvindo? A criança está me ouvindo? Rosinha, como você chama? Você gosta de brincar, Rosinha? O que você tá fazendo aí já? Você tá chupando chupeta? Rosinha, eu estou vendo que você está com uma bonequinha na mão. Que bonequinha é essa aí? Você vai ter que tirar a chupeta da boca para nós falar. Você gosta de chupeta? Sim. Então tá, estou vendo você com uma bonequinha na mão. Para que serve essa bonequinha aí? Eugênia? Olha, minhoquinha. Oh, Orrinha. Ah, mas esse nome é um nome difícil. Você colocou para pregar uma peça na gente, né? Um nome difícil? Mas, ô Rosinha, vem aqui mais pertinho do tio, venha. Assim o tio escuta você melhor. Rosinha, você, onde que você mora, hein? Eu moro numa casinha lá na Aruanda. Você mora numa casinha em Aruanda? Mas com quem que você mora? Com quem? É. E temos muitas criancinhas. Ah. Sim. E como que você fez para vir para cá? Porque me chamou. A cozinha chegou porque chamou. Rosinha, você veio aqui para a terra porque a gente chamou? Sim, porque eu vou te dizer uma coisa. Eu tava brincando com meus amiguinhos, porque o Pedrinho, por que faz barulho? O meu amigo Pedrinho. Tem outros assim, como a Marizinha. Tem outros assim que que sempre estamos juntos, porque eles são as crianças que estão nesta aqui, neste congal. Mas ainda não se manifestaram, porque ninguém chama. Chama ele, porque e quando eu chego aqui nesta tenda, sempre fico sozinha, porque ninguém chama eles, eles estão prontos para chegar. Ai. Então assim, eu sempre fico sozinha, não tem ninguém para brincar. Ai, que triste. É muito triste. Eu não tenho mais o brinquedinho porque a minha boneca, tá vendo? Tô vendo a sua bonequinha. Tem um cabelinho marrom, comprido, uns olhinhos grandes. Por isso. Mas ela está sempre sorrindo, não é? Ela está pedindo para que sejamos sempre felizes, não é assim? Foi você que fez? Como que eu vou fazer isso aqui? Eu não fiz nada. Eu só coloquei um pouquinho na mente. Ah, entendi. Você intuiu o seu aparelho de colocar o jeito que você queria. Ele não foi que eu fiz isso aqui. Quem que Foi. fez? O outro foi. Rosinha, estou gostando muito de conversar com você, viu? Tá bem. Você quer me dar um beijo? Ah, você quer chupeta? É, mas Rosinha, daí se você falar com a chupeta, como é que a gente vai se comunicar? Aí vai ficar difícil. E se for só um pouquinho? Só um pouquinho pode, né? Ah, aí já jogou. Quando você vem de lá da Aruanda, Rosinha, você vem sozinha? Se chama some, sim, porque vou chamar outros, né? Mas eu não. Mas quando a sozinha chega, tem outros também que querem chegar com ela. E se o Congal está bem, com boa energia, todos meus amiguinhos chegam. Chegam. Enche de muita alegria. Rosinha, você não vem acompanhada de um preto velho, de uma cigana? Você não vem para a terra acompanhada de um preto velho ou de uma preta velha? Como é que é? Você vem sozinha? Não é perigoso? Pois não, porque vai ser perigoso. Não é perigoso, não. Eu amo muito as vovós, todos. Você Eu ama? gosto dos anos. Sim. Às vezes converso com o pai Joaquim, ele me fala muito, sempre assim, devagarzinho, porque tá vendo, já tá velhinho, né? Ele tá velhinho já. Mas às vezes ele chama, Rosinha, Rosinha, vem pra cá. Então a Rosinha vai pra lá. Então. Entendi. E agora você quando desceu? Eu Quê? não tenho. Ah, é, termina então. É que você colocou uma coisa na boca, eu falei, ela deve já ter terminado, é. O que que é isso aí que você colocou na boca? É parte do brinquedo, acho. Olha, não pode colocar tudo na boca, menina. Atenção. Então vai lá, termina. Vezes vou falar assim, vou contar como o preto conta a historinha para a cozinha, que nós trazemos um sorriso para a vida das pessoas, trazemos amor também. E quando o pretito está vendo que o cavalo fica assim, o rosto triste e não sabe o que fazer, então chama: Rosinha, Rosinha, vem pra cá, vai lá e coloca um sorriso na boca, no rosto do cavalito. Então, a Rosinha vem, porque... E venha fazer isso, sim. Trazendo alegria. Ô, Rosinha, eu não tô conseguindo acreditar que você veio sozinha de lá da Aruanda até aqui, ué. Você que está pensando? Que você veio com acompanhada de uma preta velha, Maria Conga? A Maria Cura da Cosco na minha cabeça. Ela dá croque na sua cabeça? Quando a Rosinha corre Ai, muito. esse é Ah, qual? vem cá, Rosinha. Vem. Ah, ela fica Mas chamando você para poder puxar a sua orelha. vive, pá, com a Rosinha. Brinca muito, hein? Mas, olha, porque a gente pensa que as crianças são espíritos grandes, assim, grandes, de pessoas assim. Não, somos crianças, filho. Somos crianças. Pequenininas, então, que deixamos esse aqui, esse plano para vocês ficarem. E entendemos uma missão na Umbanda. Que missão que vocês têm na Umbanda? Te trazer o calor para os corações que estão frios. Te trazer alegria para os corações que estão tristes, que têm a mágoa. É por isso que nós chegamos e fazemos barulhinho. Criança na Umbanda não é aquela que briga com outro, que joga na cara o suquinho, hein? Não, então não é. Porque eu trabalho para a Mari Mancha, a Entendi. mamãezinha e Mancha, e ela quem é? Ela é a senhora da regeneração e a vida. E ela quer que a família esteja unidas. Ela quer que não só a família da terra esteja unida, a família espiritual também. Mas por que que temos algumas chegam, que dizem que chegam as crianças e chega com aquele bicho, hein? Não é assim. Chegou. A criança sabe falar. Eu gosto da chupeta, sim, eu gosto, mas Mas eu eu gosto gosto também também de de falar. falar, porque Eu aprendi na Ruanda. Sim. Ah, se aprendeu na Ruanda que é que bonitinha. Ou não é para colocar as coisas na boca, Rosinha? Olha, você uma hora vai colocar uma coisa. Ficar comigo. Que é? Você não tem que brigar comigo. Isso mesmo. Porque estou brigando com você. Isso mesmo, tá certo. Então você me desculpe, viu, Rosinha? Não vou mais brigar com você. Olha, então você veio sozinha de Aruanda? Você falou que às vezes você corre da Maria Conga. Então é porque você apronta. O que que você faz que a Maria Conga às vezes vai dar um puxão de orelha em você, um croque na sua cabeça? Não, eu coloquei assim, como que vocês sabem, hein? Porque Ah, não dói. não dói. Não dói nada. Ah. Não dói nada. Só que esses. Porque, sabe, faz pouco tempo que, assim, a comparação do outro espírito que estou na Umbanda. Ah. Você Então, gosta? por isso que às vezes a Rosinha não sabe fazer direitinho essas coisas. Ah. Estamos aprendendo, viu? Rosinha, quantos anos você tem? O que aconteceu aí? Ah, tava coçando. Ah. Quantos anos eu tenho? É. Puxa, eu sou pequenininha, eu sou isso que eu vou te falar. Tipo, mas você parece grande aí agora. Não, não, viu? Não, é só aparência. Senão a gente sabe que você é pequenininha. Você tem. Amiguinhos aí com você agora? Hã? Você está vendo alguém daqui do meu lado? Não, é. Mas é porque eu não Então, sou. Então não tem? por que que me perguntou? Não, mas deixa eu explicar. Aqui na Terra, Rosinha, tem gente que consegue ver os espíritos e tem gente que não consegue. Entendeu? Então aí às vezes eu não tô vendo e às vezes tem uns amiguinhos aí. Eu sabia. Ah, que eu vou chamar a vovó Maria Conga para me ajudar. Isso não tá certo. Chame, porque a pretita já foi dormir. A pretinha já foi dormir, é? Ah, entendi. Oh, você já viu um Exu assim de perto? Eles são feios? São? Não são? Não são o quê? Não. Acontece que a gente só coloca a imagem de Exu como coisa horrível. É, ué. Mas eles não são assim, não. Eu tenho meu amiguinho, ele é o Xumiguinho. outra cidade. Mas também mora assim. Mas sempre falamos, sim. Sempre falamos. Ele mora longe, mas vocês sempre se falam. Sim. Um pouquinho longe, porque na Nostral não é tudo longe, não. Ah. Só está um pouquinho afastado. Porque eles estão em outro. É uma cidade onde que nunca chegaram na Terra assim como eu, por exemplo. Ah. Que eu desencarnei. Eu morava aqui na Terra. E aconteceu aquilo. E já subi. Mas ele não. Graças a Deus que eu subi, hein? Ah, é? Que eu sim. Graças a Deus, né? Mas olha, e o Exu Mirim, ele é seu amigo? Sim! Ele tem seu carro, hein? Ele tem tudo, seus brinquedinhos lá, tudo tem. É meu amigo. Só que na hora que ele chega, a Rosinha não pode chegar, porque temos o mesmo cavalo. E não podemos assim. Ele chega, eu chego. Ele chega, eu chego. Não, vai ficar doido, né? É, aí fica difícil mesmo. Ô, Rosinha, ele tem chifrinho? Ah, que isso? Chifrinho? Ele tem chifrinho? Não sei o que é isso. Sabe o que é uma vaquinha? Uma vaquinha tem chifrinho. Chifrinho? Ah, não! Como que ele vai ter isso? Ah, vai parecer. Não, um cordeiro. Não. Ele não tem chifrinho, não. Chifrinho é só. Ele tem os olhos grandes. Assim. Nossa. Ele tem os olhos. A pele dele é uma pele branca. Não é branca assim como a leite, não. Ah. Mas é assim. Por que você tá vendo como que ele nunca chegou até a Terra para tomar assim a forma dos humanos? E por isso que ele é assim, um pouquinho diferente. Ah, entendi. Mas não é porque ele quer ser assim, não. Aonde que vocês se conheceram? Você pode contar a historinha? Sim. Eu vou contar a historinha, porque... Bom, quando o meu cavalo, meu amiguinho, Juan, ele estava assim, no processo da reencarnação, foram alistados todas as entidades lá na Luanda me chamaram. É um dia que eu estava brincando com o Pedrinho. Pedrinho também é amigo, hein? Pedrinho da Cachoeira? Bom, sim. Mas é outro Pedrinho da Cachoeira. Tá, hein? Bom, tá bom. E aí? Por favor, eu tô falando. Então vai, fala, termina. Então, chamou. Eu tô ouvindo a voz de Deus. Deus falou. Rosinha, Vem pra cá. Mas a Rosinha da Bahia, como sou eu, hein? Ah, da Bahia. Entendi. Manchar, eu lembrei, Tá isso, da mamãe Iemanjá. hein? E cheguei. Corri, corri, corri, corri. Rápido. E cheguei. Então, me mostrar. Estes vão ser todos teus camaradas, companheiros, amigos, enquanto o Juan, que aí, lá na Luanda, ele não chamava Juan, hein? Ah, Tinha outro nome. como ele chamava? Eu não tenho, assim, a licença para falar. Eu Tá não bom. tenho, porque o Ludu vai ficar bravo, né? Tá bom, então. Eu não sei até. Então, ele falou que o agora Juan, até que ele desencarnasse, eu estaria com ele. E também ele me apresentou o Xumidim, todos os orixás que estão com ele, fizemos uma festa. Porque a Rosinha gosta de festa para ele. Aqui chegou tudo. A Rosinha gosta de festa. Entendi. A Vivira que gosta muito que assim, o Guaraná, né? Ah, as bebidas nossas. Sim. Porque lembro quando morava aqui, gostava de também. Mas aqui na Argentina não tem isso aqui. Por que que o Juan veio morar aqui? É, Eu não sei. eu falei pra ele, tá vendo? Nem os herês gostam muito, mas mas eu tô brincando, é uma rixa entre Brasil e Argentina. Oh, podia ter vindo morar no Brasil, você ia ser muito mais feliz, viu, Rosinha? Eu amo muito eles. Luciano, Eu manda. amo muito. Um dia você vem no Brasil, eu vou levar você a andar de pônei. É bem gostoso, ele é fofinho. É macio para você montar. Olha, você falou que o Exu Mirim ele mora numa outra cidade. É por causa que ele trabalha numa vibração diferente de um erê igual a você? Ah, é porque ele tem uma. Ele foi encomendado para fazer uma tarifa que não foi encomendada. Mas por se tem a ver, não tem a ver isso. Porque ele mora na cidade dos Encantados. Ah. E dali ele sai para trabalhar com outra vibração. Você sabe? Eu só moro na Noruega, sim. Mas tudo é a Ruanda, hein? Tudo. É só que é uma cidade vizinha, é outra, não mais. Entendi. É tudo a Aruanda. É tipo, você já ouviu falar de elevador? Elevador, eu vou ensinar você o que que é. É uma caixa que você entra e ela vai subindo. Num prédio assim, igual os que a gente tem aqui, você entra numa caixa e ela vai subindo. Você aperta um botãozinho e ela vai naquele andar. Não tem medo? Ah, às vezes, se é muito alto E a gente é transparente as paredes, dá medo da altura só, mas não dá medo, porque a tecnologia é estável. Mas sabe, nós temos algo assim também lá na Irlanda. Aí, como é que chama? Como que chama? É, ué. Elevador. Ah, é igual, então, o nome é igual. Então, seria mais ou menos igual um elevador, por exemplo, a cidade do Exu Mirim está num nível um pouco mais perto da terra do que a sua cidade? Por que que ele não entende? É, porque, Por né? que que seu copo, por que que seu coquito é Meu duro? coquito é duro? Sim. É meio duro mesmo. Ah, já disse por quê? Porque ele mora na cidade Do do Zilcantã. lado, lá mais baixo. Você não está entendendo? Ah, entendi. Ele mora na cidade do lado, não é mais baixo. Próximo, sim. Por que que vocês todos pensam que Exu tem que ser puxa, lá no inferno? No inferno. Nós estamos homens ruins, de pensamento ruim, que faz constantemente sua mente para o mal. Exu não para isso. Ah, tem que estar sim, lidando com todas essas negatividades. Mas não é o capeta, não. E Exumidim, para que tu saiba bem, ele mora em cada dia. Mas ali mora o Jurema e mora nos caboclos que estão encantados. Moram outros espíritos que estão encantados. Mas Jurema sai dessa cidade, que está lá alto, e trabalha com as entidades mais baixas. Mas ele não mora assim tão pertinho da terra como tu falou. Ah, entendi, entendi. E quando ele trabalha assim nesses lugares, o que que ele faz? Que não pergunta, deixa eu me ver. Ah, por que que não pergunta pro Xumirim? Quer falar? Porque a Rosinha pode ir embora Não, mas viu, Rosinha? pode chamar o Chumidinho, que também tem seu brinquedinho. Ele Não, não, mas também. é porque você é amiga dele. Às vezes você tá aqui, ele gostaria de assinar. Entendeu? Porque eu sou amiguinha dele, que eu tenho que saber a vida toda dele. Tu sabe a vida toda da Não sei, Rosinha, mas tá bom. Olha, tua amiga. fala o que que você faz aqui. Por exemplo, você vem assim para incorporar no cavalo e às vezes quando você não está incorporada, você inspira ele a ficar feliz, é isso? Entendi. Às vezes, o que acontece? Ninguém olha para uma florzinha. Você perguntou por que que todos são de nome de rosa, rosa, rosinha. É É. assim ou não? Foi, perguntei, ué. O cavalo tem a pomba gira rosa, o outro tem. Ele tem rosa vermelha, o outro tem rosa dos infernos, e agora o seu nome é Rosinha. Por que que todo mundo gosta da rosa? Porque a rosa é simples e é bela. A rosa tem seu encanto. A rosa, o perfume da rosa tem a sua magia. E eu sou rosinha, uma flor mais pequenina. Bonitinha. Mas com uma importância também importante. E presente na Umbanda. Somos colaboradores? Somos colaboradores. Ah, na Umbanda. Por que que a flor? Porque quando meu cavalo assim está triste, a Rosinha diz: olha uma flor. Que lindo. Ela não está se preocupando se você tem um ar acondicionado, se você tem um carrinho, se você tem assim uma bicicleta, se você tem esses aparelhos que eu não conhecia, mas que podem estar agora, por exemplo, falando com você. Que bonitinho. Não! Olha, sim. A flor, as aves que vão voar, os passarinhos que estão voando, que cantam. Ah, escuta a correr do rio. Hein? Ah, as aves, a simpleza da vida e alegria que traz nos corações, a simpleza de Deus. Deus é fez tudo com amor. Ah, ele falava e aparecia. Ele planejou o mundo, as montanhas, os árvores, os peixinhos no mar. Toda a criação foi perfeita, porque Deus está impregnado em cada um dos detalhes da natureza. Por isso que eu sempre falo com ele. Para de tanta correria, para! Olha a natureza, olha Deus na natureza, até na pedra. Você olha uma pedra e tem seu valor, tem Deus. E nós, e todos têm a divindade em eles. Todos simpatizam e todos têm Deus. Então, por que que ficam tão preocupados? Por que que é metal? Por que coisas materiais são tão preocupados na vida da gente? Só tem que olhar, esperar e fazer a sua parte. Mas não tem que fazer demais, porque tal vai ficar doente. Pode ficar doente do físico, pode ficar doente da mente. Maluquinho. Entendi. Olha só. Você tá com coceira no nariz sozinha? Sim. Rosinha, você. Eu vou contar uma história pra você. Você sabe que o Pai João das Almas, ele tem um gatinho. E às vezes, quando ele vem trabalhar, ele vem com o gatinho dele. E ele diz que ele gosta muito do gatinho e que diz que Deus é muito bom pra gente. E foi a cigana Sete Saias, eu acho, que deu pra ele o gatinho, que ele disse que o Exu gosta muito de trabalhar com animalzinho. Você pode falar um pouco dos animalzinhos que tem na Aruanda, se você tem um? Eu tinha três cachorros. Bom, também dois gatinhos. Nossa. Sim, porque eu gosto muito do animalzinho, sabe? Sim, eles brincam o tempo todo comigo. Por isso que quando eu cheguei, a cachorra aqui É. sentar, brincar comigo, né? Que eu sei, eu gosto de brincar com os cachorros. Eu tenho três, são branquinhos. E os gatinhos? Sabe de qual que é a cor dos gatinhos? Não, qual que é? Branca. Você gosta de gatinho branco? Gosto de gatinho branco com os olhos azul, claro. E eles têm rabinho? Ele tem o quê? O rabinho. Ah, sim. Tá bonito, então. Mas tinha diferente dos que tem aqui na terra, hein? Por quê? Porque lá eles estão revestidos de luz. Não importa a cor que tem. Está revestido de luz. De uma luz que não tem assim. Aqui neste plano. E quando Isso que são um pouquinho diferentes. Mas não falei que são diferentes totalmente, hein? é verdade. Por favor. É, você não falou, é verdade. Realmente. Ô Rosinha, você sabe o nome, você colocou o nome no seu gatinho? Colocou. Então, qual o nome que você colocou no gatinho? De qual deles? Dos dois que você tem. Olha, eu vou falar pro seu o nome do gatinho do preto velho. Chama Chumbinho. Ele contou pra nós que o gatinho dele chamava Chumbinho. É bonitinho o nome, não é? E qual que é o nome, lindíssimo? E qual que é o nome do seu gatinho? De qual? O branquinho. Os dois são branquinhos. Ah, mas então fala o nome dos dois, né? Tá. Se chama branquinho direito, o outro se chama branquinho esquerdo. Mas e a hora que ele muda de lugar? Ele muda de nome? Fica com o mesmo nome? Branquinho esquerdo, enxerga. Ah, entendi. E daí ele vem. Porque a Rosinha não tem a criatividade do pretito, para mim é simples. Ou uma vez sentou no meu colo, Ah. perto dos meus braços direito, então falei, você vai chamar. Tirei. Ah, entendi. E o outro saltou e não tinha jeito. Tinha que chegar no esquerdo, então falei, tu vai te chamar esquerdo. Agora é um nome bonito, viu? Branquinho direito e branquinho esquerdo. Eu tenho certeza que aqui na Terra agora, em homenagem a você, muita gente vai chamar o gatinho assim. Você vai gostar? Oh, tu mais bonito como o gatinho de aqui, Tomás. Chama Tomás. Sim, a outra chama Luke. Luke. Sim, aí a outra é o nome negro. Você, como que você sabe o nome dos gatinhos daí da casa? Quê? Porque é vou te contar, vou baixar minha voz, porque eu vou contar um segredo. Você vai contar um segredo. Segredo, sim. Ah. Às vezes, eu também brinco com um gatinho aqui. Nossa, às vezes você brinca também com o gatinho daí? Ah, era pra ser segredo. Ah, então eu falei alto, né? Mas pra trazer alegria, que eles só brincam de um lado pra outro, mas às vezes não dá resultado, hein? Por quê? Porque o pessoal já aqui fica bravo com os gatinhos. Mas como que você brinca com gatinho se você tá, se você é um espírito? Ah, porque eles podem me ver. Ah, entendi. Agora, só os gatinhos daí da casa que tem mediunidade ou tudo gato tem? Quê? Nossa! Por que que você pensa que os animalzinhos têm que pensar como os homens? Que tem a contextura do homem? Que tem a mediunidade do homem? Por que que não, o tempo todo está pensando nisso? Por que que dá tanta importância? Não é assim? Não é assim? Não! Como é que é, Rosinha? Conta pra nós. Os animalzinhos têm uma capacidade... um pouquinho de diferente os homens. Isso. Eles podem ver assim os espíritos também, quando eles quiserem se manifestar, eles podem ver tudo. Ah, eles podem sentir. Mas você nunca, por exemplo, você nunca ouviu aquele cachorro que começou a... Ah, latir. Isso. Latir. E você perguntava, o que acontece? O que acontece, cachorro? O que está acontecendo, cachorro, para você ficar latindo? Que coisa! É isso, que coisa! Cala a boca, cala a fecha a boca, cachorro. Fecha a matraca. Ai, não sabia. Essa é assim que nós usamos aqui também. Fecha o que tem que... Fecha o que tem que fechar, mas silêncio. Ah. Então, porque que às vezes, assim, o cachorro vê o espírito que tá aí. Ah. Não estou falando que seja um espírito ruim. Ah, entendi. Estou falando que tem um espírito. Entendi. Então, se alguém tem medo de espírito, é só pegar um cachorro bravo e sempre que um espírito entrar em casa, ele vai latir. Você nos deu uma boa receita, viu, Rosinha? Não é assim? Não. Porque às vezes vocês conseguem se esconder dos bichos? Como? Às vezes vocês conseguem se esconder dos bichos? Eu tenho medo dos bichos. Mas eu falo se esconder porque às vezes você vai na casa de alguém de noite, você não quer que o cachorro fique latindo, você não se aparece pra ele. Ah! E assim. Mas não, porque eu sempre tenho... um brinquedinho para o cachorro. Ah. Porque eles sabem que se nós estamos ali, é para fazer o bem. Ah, então eles ficam quietos. Até mesmo para curar as vezes a ele. Porque os cachorros, os bichinhos, todos os animalzinhos que tem na casa, às vezes sofrem também das negatividades que chegam na casa. Ah, é? É isso, sim. Ah. Eles são sensíveis, porque se eles podem ver os espíritos, podem sentir também as negatividades. Ah, entendi. Então, às vezes estão feridos, mas Talvez não se mostram as feridas assim, Ah. como quando eles brigam com outros cachorros que estão bravas. Se não, não fica assim, não. Mas as feridas são por dentro dele. Então, chegamos. Então, colocamos as manetas assim, tranquilo, falava assim, e o cachorro até ficando grande. O cachorro, o gatinho, o peixe, a ave, né? Todos os animalzinhos que estão em um local constantemente com negatividade. Também temos a licença de trazer amor, de trazer a boa energia, a energia da regeneração. Ah, que legal. E vocês ajudam bastante então, hein? Isso daí é um aspecto do seu trabalho, né? Esse é um aspecto do meu trabalho, com o trabalho de todos. Sabe, às vezes, por que que fica para baixo os terreiros? Por que que o pessoal, às vezes, não sai com alegria nos corações? Porque não tem conta das crianças? Porque acham que as crianças vão chegar só a ser barulho, só a fazer Ah, bagunça? entendi. Não é assim. Temos muito, muito para fazer na Umbanda. A inocência, por que que está se perdendo essa inocência da gente? Porque não acredita nas crianças da Umbanda. Porque acha que nós não podemos fazer trabalho, mas porque somos pequeninos, mas somos espíritos muito ativos, somos espíritos com um dinamismo muito importante. Também há crianças que trabalham para outros orixás, para outras linhas, e também chegam se tem precisão de faturas, precisamos de dinheiro. Pode chamar as criancinhas, o pai, o Xóssi. Ai, não são os caboclos mirim de meninos, não, são crianças que trabalham para eles. Também pode chamar os que trabalham para mais chus, se precisam de mais amor. Tem os trabalhos também de acordo com os orixás e os tronos divinos com quem estão trabalhando. São orixás que trabalham os tronos divinos. Então, por isso que temos muito dinamismo, temos muita energia, às vezes energia bem direcionada para fazer a caridade e o bem. Entendeu? Entendi sim, É Rosinha. isso que fazemos nós. Ai, agora que eu estou começando a entender como é que funciona. Então, a hora que vocês incorporam, que fica pulando e comendo doce e fazendo tudo isso, é um momento de descanso que vocês estão tendo do trabalho, que às vezes é muito árduo. Não é assim. Aprendi da Umbanda, você é? Hã? O que que você acha que quando a criancinha está chupando o seu docinho que não está trabalhando? Tá trabalhando também? Poxa, trabalhamos o tempo todo. Mas esta hora, quando a criança desce, quando a criança está no plano material, é ainda mais que estamos trabalhando. Não é só um brinquedo. Eu gostaria que chegasse meu amigo Pedrinho. gostariam de da Mariazinha, eu gostaria que checassem assim outros amigos, né? Ah. Mas não é o momento de fazer uma assim reunião, porque para fazer reunião temos lá no ar o tempo todo. Mas aqui chegamos, cada dia, o descarrego, os padres, assim, porque que você acha que eu estou fazendo com aqui como bonequinha? É, o que você tá fazendo com essa bonequinha na mão aí? É? Essa aqui é até um instrumento de trabalho, hein? Com essa aqui eu limpo os corações, eu estou limpando a energia. Tem essa aqui do pai que está do meu lado. Eu estou limpando a tua energia, trazendo amor. Por isso que eu estou com bonequinha. Também estou vendo esse carrinho. Esse carrinho você achou meio moderno? Ah, mas tem muitas cores lindas. Esse foi um presente do Vinícius, assim, desta tenda, que trouxe para a Rosinha, que ele pediu, e a Rosinha repetiu um brinquedinho. Rosinha, você fica. Mira, a Rosinha não quer ter ouro. E se ela pediu um brinquedinho, é só para trabalhar, hein? Não, é porque estou precisando de brinquedo. Não é por isso. Não, por isso. Pergunta. É, vou perguntar. Agora, se eu, por exemplo, tivesse aí e incorporado com a minha criança, com a criança que trabalha comigo, você ia ficar feliz? Iria ficar feliz? É. Ficaria feliz, porque, olha, quanto mais espíritos que chegam, a corrente também é maior. A corrente do trabalho, corrente da sanidade, do amor, da regeneração, da vida no espírito é melhor, sim. Quanto mais juntos estamos trabalhando, sim. Por isso que eu fico feliz. Você já conhece o Erê que está comigo lá na Ruanda? Essa risada aí, o que que quer dizer? Acho que quer dizer que sim, né? Vocês já brincaram juntos? Falou de você. Ah, ele falou. Falou coisa bonita? Ou falou coisa engraçada? Coisa engraçadinha, porque tu tem assim o espírito de criança. Tu na tua vida tem o espírito de criança, Ah, assim. é verdade.